Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo. Boa noite, eu sou Júlio Mendes Rodrigo e dou-vos as boas-vindas a mais uma emissão do Arranca Corações, o programa que, como é usual, vai para o ar semanalmente, todas as madrugadas de sábado para domingo, entre a 1 e as 2 da manhã, aqui na Rádio NFM. Para tema de abertura desta que é a terceira emissão do mês de julho de 2015, a emissão número 146 deste programa, estivemos a escutar Duquesa com o tema True. Duquesa é o alter ego de Nuno Rodrigues, que encontrou a solo o conforto do verão e dos dias longos, de um lado as paisagens do seu norte litoral, de outro os gelados e as tardes de passeio com a namorada. Trabalho de estreia do também vocalista dos Glockenwise, é soalheiro e apropriado para estes dias pródigos em evasão, estes dias de verão. Tendo como inspiração as melodias da música pop clássica, esta duquesa explora no seu modo irreverente a sensibilidade e a folia juvenil, ancorando-se nas suas raízes barcelentes. É música para ouvir a caminho da praia, como se constata através da nota presente no site da editora Duquesa, A Nós Discos. Ficaremos então na companhia desta excelsa duquesa para um conjunto de mais 5 temas. Ficaremos com Times, Dutchbag, A Bad Nation, Boy e ainda Ice Cream. I don't mind if it feels always the same. If I go for a walk, I'm happy that you came. We'll be there, holding hands before the fall. We used to have too much, now we want nothing at all. If you're happy, I'm happy if you're happy. I'm happy if you're happy. Happy. Would you have another go at me? If we were to be a fantasy, that's right, now the time. Would you have another go at me? If you knew the same reality, that's right. Wish me there, I'll entrust you all my time. If there are any doubts, I know that we'll be fine. Lay your head and wake up by my side. We used to never talk, now I've got nothing to hide. I'm happy if happy, happy. Would you have another go at me if we were to be a fantasy? I'd try another time. Would you have another go at me if you knew this in reality? I'd try another time. Time. Shut me up and invite me to your bed. Take whatever you like. Anything I ever had. Would you have another go with me if we were to be a fantasy? I'd try another time. Would you have another go with me if you knew this in reality? I'd try another time. Try guy. People think that I don't care, but I'm worried sick all the time. And I try to sound nicer, but I can't. It's way harder than it looks. You don't think that I'm a douchebag, 'cause you know that I'm crazy for you. People find me, I hardly mean what I say. People think I'm such a stuck-up, looking down on them every day. And I try to sound nicer, but I can't. It's way harder than it looks. You don't think that I'm a douchebag, 'cause you know that I'm crazy for you. Try my best. You don't think that I'm a douchebag, 'cause you know that I'm crazy for you. People think that I'm a douchebag, they don't know that I'm crazy for you. No, no, no. People think that I'm a douchebag, they don't know that I'm crazy for you. I don't mind coming home from time to time. Dreamland back up with the city behind. And all the neighbors think I'm a junkie. But I can play the piano, they say it's fine. And I wonder what's left for me to say. A place where I'll gladly seize the day. Only in a bad nation, such a cool neighborhood. I hope I don't have to stay more than 1 month, but 1 month is good. my neighbors at fans, that's crazy. So I invite them to play, they say it's fine. Now I wonder what's left for me to say. A place where I'll gladly seize the day. Only in a bad nation, such a cool neighborhood. I'll buy down at the stable down my mom, but my mom is good. By the nation, I have friends there too. I'll one day I can find such a nice place just for me and you. Oh, oh, oh, just for me and you. Such a cool neighborhood. I'll buy down at the same one down 1 month, but 1 month is good. I buy the nation, I have friends there too. I hope one day I can find such a nice place just for me and you. Just for me and you. Now that's enough. come with me for the summer. Blow off steam and get drunk. I don't care for another. Come with me, yeah. Ice cream, ice cream, ice cream. I'm laying down the grass while you pretend to undress. I'm awake now and you made me laugh, and I'm taking your picture. Now that's enough. Come with me for the summer. Blow off steam and get drunk. I don't care for another. Come with me, yeah. Ice cream, ice cream, ice cream. If only you would go. Dando continuidade a esta emissão do Arranca Corações, proponho-vos já de seguida uma muito inusitada companhia. Proponho-vos que fiquem com um bicho. Este é um projeto performativo musical centrado numa figura ambígua, meio ancestral, com um híbrido folk. Parte da reflexão sobre o hoje e dá corpo ao animal feminino. É um projeto que se encontra em constante mutação nos seus vários âmbitos, sonoro, textual e o performático, o imagético também, jogando com uma multiplicidade de influências. Bomba, o nome do registro que vamos escutar na íntegra já de seguida, é a recolha de alguns dos temas que são trabalhados ao vivo com uma forte componente visual. Foi concebido por Susana Quioca em colaboração com Silvio Almeida. Este é de veras um registro genial, editado pela EDP, editora do Porto, do nosso amigo João Ricardo. Fiquem então na companhia inusitada deste bicho com os seguintes temas: Bomba, Chama, Pila e Preparatórios. As bombas matam, porque sofrem de uma espécie de doença incurável que as faz ganhar saúde quando as largam no ar. Uma vez expostas à lei da gravidade e por elas arrastadas para o mundo humano, as bombas precisam de explodir, tal como uma criança precisa de urinar. Maracaibo. Tangarapura. Kormos Ama. Orgiski. Oigon Kungata. Amagat. Puratoli. Nicarasun Kulin Panaptupana. Kulin Panaptupana. Karaimbo. Oigos Timir. Fershok. Fershok Toli. Amagat Pura Tativalakam. Amagat Pura Tabitalakam. Ayami Karakam. Oigos Timir. Sagani Pura. Kormos Tamagat. Tulibu. Kulimbu. Karaimbu. Ayami. Pizza. O que em nada prejudica o normal andamento das coisas e confere um tique delicioso à diversidade da espécie. Mas o homem é uma mulher que nunca se comportou como mulher. Quis diferenciar-se, fazer chique, não conseguindo produzir senão monstruosidades como esta famosa civilização ocidental, sob a qual sufocamos, mas que felizmente vai desaparecer em breve. Pelo contrário, a mulher é um homem que sempre soube manter as distâncias e nunca pretendeu substituir-se à vida, sistematizando puerilidades como filosofia, aviação, ciência, música, sinfónica, guerras, etc. Alguns pedantes que se tomam por libertadores dizem-na escrava do homem. E ela ri às escâncaras com a sua cona, que é um homem. Desde o início dos tempos, antes da robotstónica grega, os únicos homens-homens que apareceram foram os homens de medicina, os homossexuais arquimulheres, esses e as amazonas, as super minhas homens. Mas uns e outras eram demais, demais. E desde o início dos tempos que Penélope espera o regresso de Ulisses. Mas o regresso de Ulisses é o homem, que é uma mulher, e a mulher, que é uma mulher, que é um homem. teoria segundo a qual, neste momento, pelo menos 2 em cada 10 homens e mulheres, entre os 25 e os 40 anos de idade, estão a preparar-se. Estão a preparar-se para algo. Estão a preparar-se para algo que não sabem o que é. Há uma teoria segundo a qual estes homens e mulheres levam consigo um livro chamado Vademecum, e que eles leem este livro verdadeiramente grande no metro, enquanto voltam para casa. Há também uma teoria segundo a qual o país não está preparado para ver dois homens beijarem-se na novela durante o horário nobre. A teoria não diz se o problema é o país ou o horário nobre, mas o certo é que não. O país não está preparado. O país ainda não está preparado. Há a teoria segundo a qual tem que se estar preparado para o pior, ou que estão a preparar-nos para o pior, ou que estão a preparar-nos o pior, ou que será pior, preparemos-nos ou não. Há a teoria segundo a qual 2 dentes de alho e 1 banho por dia preparam melhor o corpo para o declínio do que estar em dia com o IRS. Há a teoria segundo a qual a dor ajuda a preparar a merenda e as bolachas a preparar o caráter. Há a teoria segundo a qual a fluoridação da água das cidades prepara as pessoas para a obediência. E a teoria segundo a qual ela prepara os dentes das pessoas para resistir às cáries. Há a teoria segundo a qual nos devemos preparar para o derretimento económico que levará à guerra. Há a teoria segundo a qual nos devemos preparar para o crescimento económico que levará à guerra. Há a teoria segundo a qual o país que ainda não está preparado para ver dois homens beijarem-se na novela do horário nobre, está a preparar-se para a guerra. E passam filmes de guerra no horário nobre. No bloco de músicas anterior, acreditado a Bicho, um projeto da autoria de Susana Quioca, referi o papel da EDP, Editora do Porto, e por isso mesmo convoco aqui a figura do seu administrador, João Ricardo, através do seu alter ego musical, OCP, Operador de Cabine Polivalente. Vamos ficar então já de seguida com um tema retirado do seu disco mais recente, intitulado Sun, e ficaremos então em muito boa companhia com o tema Tension. Depois, seguir-se-á ainda um projeto musical radicado na cidade do Porto, de seu nome Átila, um projeto musical essencialmente para apreciadores como eu de densas sonoridades musicais e isolacionistas. Iremos ouvir um tema retirado do seu segundo registro, muito justamente intitulado apenas 2. Vamos ficar também então com Neil. Thank you. Matérias de preta e abundante de sítios, sítios por sítios subtuosos, E quase a encerrar esta emissão, que foi a emissão número 146 do Arranca Corações, tema ainda para um último tema. Ficaremos com o tema Three Third Rhythms, uma música acreditada ao Homo, Hysterical One Man Orchestra, o avatar musical de Philip Silva. Na sequência da primeira emissão deste mês de julho, vamos escutar o lado B da cassete Music for Listener, editado este ano pela Marvelous Tone. We'll be right back. E eis que somos chegados ao término de mais uma emissão do Arranca Corações. Como os meus caros ouvintes puderam constatar, esta foi definitivamente uma emissão muito eclética, pelo que apenas resta tempo para vos agradecer a preferência, desejar-vos um bom resto de noite, continuação de um fim de semana e, claro, marcar encontro para 2 a 8 dias para mais uma emissão do Arranca Corações. Muito boa noite e obrigado. Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo.